se nunca vi amor, e ouço dela sempre falar. Pero sei que me quer matar, mas rogarei a minha Senhor que me mostre aquele matador, o que me ampara.